A Promotoria de Justiça de Camanducaia, no sul de Minas, instaurou o processo administrativo com o objetivo de melhorar as condições da rodovia Fernão Dias, no trecho entre os municípios de Cambuí e Extrema. A rodovia foi privatizada e o Ministério Público atua para que a concessionária solucione diversos problemas, como explica o promotor de justiça Emanuel Levenhagem Pellegrini. Administrativo é um processo no âmbito do PROCON, do Ministério Público, em que nós apuramos aqui em Camanducaia a aparente irregularidade na prestação do serviço público da Fernão Dias, né, a concessão da rodovia Fernão Dias, e há um aparente vício de qualidade na prestação de serviços públicos, no caso da concessão dessa rodovia à iniciativa privada. Nós apuramos aqui uma quantidade muito elevada de acidentes, não exclusivamente, mas sobretudo no trecho entre os municípios de Extrema e Cambuí. E Camanducaia fica exatamente entre esses dois municípios. Nós apuramos também uma profusão de buracos e irregularidades na malha asfáltica da rodovia, não só nesse trecho, mas sobretudo nesse trecho. E uma quantidade bastante grande de desníveis na pista, inclusive nas curvas. E, em consequência dessa quantidade muito grande de acidentes, além de vidas, do dano à integridade física das pessoas, nós verificamos que a interrupção da via, tanto parcial quanto total, seja em um ou seja em ambos os sentidos, é muito grande. Isso também causa um prejuízo enorme, tanto para os próprios usuários da via, quanto para o sistema de saúde aqui da região, em que os pacientes são encaminhados para os hospitais de referência, seja em Pouso Alegre, seja no município de Campinas, no interior de São Paulo, aqui próximo, seja até no município de São Paulo, né, que nós estamos a cerca de uma hora e meia da capital do estado vizinho. Então, em razão disso, basicamente em razão disso, nós instauramos esse processo administrativo para apurar esse vício de qualidade na prestação do serviço público. O promotor de justiça fala sobre os problemas que já foram solucionados na rodovia. Nós fizemos um acordo com a empresa em que ela se comprometeu a realizar uma série de melhorias na via, uma série de melhorias. Entre elas, o recapeamento de grande parte desse trecho aqui entre os municípios de Extrema e Camanducaia, e se comprometeu também a fazer uma série de estudos para recapear outras áreas da rodovia, se comprometeu a fazer uma série de estudos também para instalação de outros radares e alguns trechos de descida aqui nessa região. Enfim, basicamente é isso. Esse acordo, a princípio, está sendo cumprido, né? Uma série de melhorias, de fato, já foi realizada, mas o procedimento continua. Emanuel lembra que ainda há diversas questões a serem resolvidas para melhorar o trânsito e a segurança na rodovia. Outras irregularidades nós verificamos e que ainda não foram solucionadas. Mas isso, evidentemente, nós sabemos que, por se tratar de uma concessão, há necessidade de outras reuniões, de intervenção de outras entidades, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil. Inclusive, nós já estamos mantendo contato com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, nos casos, sobretudo na Polícia Civil, quando há vítima, acidente com vítima, que é a necessidade de se fazer uma perícia. Então, nós já estamos em contato com o delegado regional aqui de Pouso Alegre para a criação de um protocolo de atendimento para que a via, nesses casos, seja liberada o mais rápido possível. O que não foi solucionado ainda é a instalação de alguns radares, que nós entendemos que sejam necessários, mas aí nós, evidentemente, estamos aguardando a realização de alguns estudos a respeito. A questão dos desníveis na pista, que isso é um fato notório, né, inclusive nas curvas, ainda não foi solucionado. A empresa se comprometeu a realizar esses estudos também para nos apresentar essas informações a respeito disso. A qualidade da malha asfáltica, embora tenha melhorado significativamente, ainda apresenta uma série de problemas, mas, no fundo, o grande problema é o próprio traçado da rodovia. Uma rodovia que, infelizmente, não foi projetada, a concessão já tem 11 anos, é de 2008, e ela apresenta trechos muito sinuosos, curvas muito acentuadas, e nessas curvas, principalmente na região do sul de Minas, uma região alta, em que muitos acidentes são verificados nesse trecho, porque é um trecho de serra. Então, embora a empresa tenha se comprometido e, de fato, já tenha melhorado significativamente as condições da rodovia, ainda há muito a se fazer. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.